924, bom dia, autorizada a chegada Mari, desça para 060. Desejar poder manter a velocidade 2509. Sim, de velocidade de critério, Gol 924. Transfer 283, contact tower now on frequency 118.95. 118.95, down 3, 283. Manoel Felipe Pouso no 7, Ventura 40 graus, 09. Felipe Pouso, 97 para o Wigan, no geral. Controle. Quatro, solo as 45, livre direito, 129 só. Táxi, o Falcon 74, observando o táxi do Bandeirantes no pátio militar, reporte não hotel para... Tem condição de decolar da decisão hotel? Sim. É destaque até hotel, hotel mantém a posição no hotel e chama a torre 1-8, decimal 95 para ingresso e decolagem. Falcon 74, altímetro 1-0, 1-3, bom voo. Táxi, chama a torre na hotel 1-8-95, grato, boa tarde. Fala, Salvador, boa tarde, Bola 754, Central. Tarde, 754, via Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Alfa, repórter 27 para ingresso. Fala, até o patrulhamento, primeiro 45. 45, mantém a posição. Tarde, 0489, Vitória, copia o 340. 4089, Vitória, nível 340, está autorizado, via o Peruísque 50. Decola da pista 1-0, após decolagem de curva à direita na subida da El, após Leda, após direto Eudes. Aciona 5573, controle 119, decimal 8. Três check train livre pouso, vento 120 graus, 129. Sending air down lock, stand 333. Ok, great, Leno. Vingando a liberar, solo aos 48, autorizado retorno, é partida na pista. Pioneiro 45, livre cruzamento da pista no zero, após vai taxar via Delta e Alfa e reporte da Juliette para prosseguir, Pioneiro 45. Cruza, vai até o Alfa. Foxtrot, Foxtrot, Zulu, desça e mantenha 070. Essa Juliette, portão 08. 708, sou bom no 74. 70, Foxtrot, Foxtrot, Zulu. Gente, pelo 045 à direita, via Alfa, reporte essa da Juliette. Alta Ground, good morning, Tan 3283, vacate the runway. Morning, Tan 3283. Approved taxi by Alpha, come report taxi, Juliet. Alpha, Juliet, Tan 3283. Uno 600, desça para 3000 pés e justo no 013. 3000, 1-0-1-3, 1-6-0-0. Uno 924, desce para 4000 pés, e no 0-3. 4000-0-3, 9-0-4. Espere, chama a torre 1-1-8, decimal 9-5. Altímetro 1-0-1-3, então bom voo e boa tarde. Taxi by Juliet to stand 02. Yankee Mike está passando através de Paris. Sim, vindo para o da rotatória, reporte visual com campo, novembro, Yankee Mike. Vindo da rotatória, reportará visual com campo, novembro, Yankee Mike. Já do ingresso, aliás, já decolar com curva à esquerda para a saída pelo litoral norte. Ventura 20 graus, 109, 86, Falcão 74. Três atendidas para decolagem da presente, partir do hotel. Curva na esquerda para o litoral norte, o Falcão 74. Pode para descida, Juliette, Quebec Kilo. Autorizar a descida para o trânsito do local, reporte cruzando 2500. Falcão 74, decolo 54, esquerda, litoral norte. Chama o controle frequência 119, decimal 8. Curva na esquerda, controle 198, Falcão 74. Quilo, sim. Controle salvador, Falcão 74. Confirme? Falcão 74. Falcão 74, prossiga. Decolada de Salvador, acionado 5575, DCT Petrolina, saída forte, 500 metros do litoral. 2-1, corredor forte. Sim, será mantendo o meu país? 510. Sim, de 510, acho que do controle, Falcão 74. Falcão 74. Bank Mike, tá visual com o campo. Vem Bank Mike, Torre Salvador em 11895. Torre 11895, nova Bank Mike. Salvador, o papatão, nova Bank Mike, na prova rotatória visual com o campo. Sente Mike, consiga para a final do 7, pode tirar de 3 milhas. Reportará 3 milhas até o final do 7, nova Bank Mike. Leste que daqui quilo, sequência livre. 174, autorizado a presente, direto Petrolina. Por hoje Petrolina, 174, boa. Uno 600, complete final, chame torre em 118, decimal 95. 2895, 1900. 924, desce para 2000, 3 ADLS, que foi pistão 0, repórter estabilizado. 2000, repórter estabilizado LS, gol 924. Foxtrot, Foxtrot Zulu, desça para 050. Decolar, vento 150 graus, 122. Livre decolagem para o primeiro 4000. Falcão 74, informe estimado para através de Paulo Afonso e pouso em Petrolina. Aguarde. Oceana 62 no 3 no 11, está livre, chame táxi. Autorizado de puxa acionamento, aí reportar para o táxi 62 no 3. Salvador, gol 9600, passou externo, trem checado. 7600, livre pouso, pistão 0, vento 120 graus, 8 nós. Como tráfego à sua esquerda com baixa velocidade, pela projeção ele não interfere na sua aproximação. Quem está fazendo para pouso da pista no 7? Gente, livre pouso no gol, pista 10, gol 9600. 6545 com o pioneiro 45, decola 58, controle 119, decimal 8. 198, controle, pioneiro 45. Controle Falcão 74. 360 pela esquerda, tem? Certo, negativo, tô 360 curto, o que eu tenho sequência de pouso, 360 curto e intercept a final do ano 7. É, gente, 360 curto no número 4. Petrolina, Alson, 635. Gente, copiado, graças. Passando uma centena para 090, gol no 328. Gol no 328, daí se mantém ao 080. 080, gol no 328. Nada, não, 790, link mais, que joga com o gol na final. Pode chamar, autorização em pouso. Guardando, 90, link mais. 320, Golno 328. Ciência, desça para 050, Golno 328. 050, Golno 328. Controle, Pioneiro 45, uma boa, pode falar direto, lotar? Série 6545, contato radar na decolagem, saída lotar, nível 110. 110, dá pra ir em posição, pode falar lotar? Autorizado. Grato. Falcão 74, informe-se por que irá manter. Eu pego o terreno, Falcão 74. Enche. Localizador, Guaral 24. Guaral 24, complexo final, chame torre 11895. 11895, Guaral 24, bom. 9, coordenem com a equipe de solo para iniciar o pushback após a passagem do Airbus da Bianca retaguarda. Zero, solo 00, direita, 1291. Tudo bom, obrigado, boa tarde, bom número 00. Dois, solo, boa tarde, bom 9, 24, NS, X-Ray da 10. 7924, cheque 3, autorizado pouso, pista 10, vem 1-0-0-0, escolha 0 mais. Leve pouso na 10924. Chavando Jack Mike, solo 01, táxi de retorno autorizado, reporte de grana. 1806, copia. Primativa, siga. 1806, Aracaju, aprovado nível 230, via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, Jamo, após Aracaju, 5006, transponder 1198. Ciente, conforme 230, Aracaju, Golf 677, decola da 10, Puca, Jamo, Aracaju, 5006, 198, controle. 1806, contingimento correto, chame pronto. Camará. Controle, é o Pioneiro 45. Prossiga. Há a possibilidade de fazer leves desvios de 15 graus a fim de contornar nuvens aqui à frente? Confirma para controle. Possibilidade de fazer desvios na direção do lotar devido a pequenas nuvens aqui na frente? Utilizado. Grato. Mike, sente, frequência livre. 2000 está autorizado com o ILS, reporte estabilizado, Golno 322. Controle, é o Pioneiro 45. Siga. Haveria possibilidade de coordenação para voar direto para o Paulo Afonso, fazer direto para o Paulo Afonso aqui? Aguarde. Zulu 10, Neuma após direto. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar, curva esquerda. Transponder 5005, controle Salvador 1198. Na grande autorizada, 390, Upperzulu 10, Neuma após o PC, decola da 10, na ponta de par, primeira curva esquerda, 5005, transponder 1198, Golno 754. O voo no 754, só confirmando, vai passar por Jamo, ok? Pucca, Jamo, Zipá, Pucca, Transição, Zipá. Pucca, Jamo, Zipá. Voo 754, correto, Chantão. Azul táxi, Azul 4089, Tacono, 07, bordo 3012, é o Fernando Galeão. Gente, Azul 4089, Pátio Índia, no ponto espera, chame torno no 895, ajuste no 0, no 3. Autorizado via Pátio Índia, quando ponto espera, 2895, 1013, 4089. Bom, no 600, observe o táxi do Embraer da Azul no Pátio, após Juliette, portão 09. Ok, passa o Azul, prossegue Juliette para o 09, voo no 600. Solo, boa tarde, voo 924, Nebron. Voo 924, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, voo 10, voo 924. Decolagem 63, 62, 13, vento 1, 40 graus, 10 mais. Autoridade, decolagem 10, 62, 13. Número 18, complete procedimento, cimento em Salvador em 1-1-1-8, decimal 9-5. 118, 9-5, a torre, gol 1-3-2-8, já. É 2-1-3, decola 07, controle 1-1-9, decimal 8. 1-1-9-8, graças a Deus. 2-1-3. Autorizado, desce para 3, meu país, ajuste na 0-3. Controle Salvador, cordial, boa tarde, Oceaner 6213. Oceaner 6213, boa tarde, contato radar, série da EL, nível 360. Da EL 360, há possibilidade de autorizar o arma direto Leda ou Brígida presente? Após 2000, autorizado Leda. Após 2000, Leda, 6213. 89, ali, decola imediato, confirmo. Afirmo. Tá corrigindo, mantenha a posição. Entendo. Torre Salvador, boa tarde, gol no 328, final da ILS X-Way, 1-0, baixado e travado. Sente livre pouso, vento 1-2-0 graus, 1-2, nós o 328. Livre pouso na 1-0, o gol no 328. T-5447, copia. Afirmo. P5447, barreiras aprovadas nível 200, decola da pista 10, perfil de saída Momo, após direto, após DCT Lapa, após DCT 5021 no transponder, 198 controle. O 5447 da Trip, autorizado nível 200, decola da 10, com curva à esquerda após no perfil da Momo. Após Momo, DCT Lapa, após Lapa, DCT Barreira, 5021 no transponder, 119.8, o controle tipo 5447. Trip 5447, cotejamento correto, informação em curso, hotel, chame pronto. Ok, está ciente do hotel, 5447. Papapá, Foxtrot, Foxtrot, Zulu, desça para 2000, autorizado LS, X-Way, pista 1-0, reporta estabilizado. Descida para 2000, autorizado LS, reportará estabilizado, Zulu. Lima tem 4089. Informação, então? 1097, boa tarde, autorizada chega da Bonfi, desça para 050. 050 na Bonfi, 1097. 29 direita, grato, voo no 322. Autorizada chegada, Mari, desça e mantenha o 060. 060, terra Mari, é 320. Paulo, Salvador, voo no 328, do Francisco. Voo no 328, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, voo no 328. A linha de pronta, 4089. Livre decolagem, 120 graus, 10 mais. Livre decolagem, 4089. Decola aos 14, controle 1-9-8. 19-8, boa tarde. Juliette 05. 05, boa noite, 2-8, brasileiro. Controle Salvador, boa tarde. Azul 4089, decolado passando meio de dezembro. Azul 4089, boa tarde. Completo radar, perfil da EL, nível 340. Da EL 340, 4089. Oi, chamei 1-4-1, boa tarde, autorizada chegada Bonf, desça e mantenha 070. 070 na Bonf, informa que perdemos contato com o centro. Sim, te acione a identificação. Papato para Foxtrot, Foxtrot Zulu, completo procedimento, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 1895, Zulu. Então 3193, Galeão aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da AEL, Leda, após direto bridge, intercepta Pesulu 10 após conforme rota do plano. Transponder 5011, controle 1998. Da 3193 via rota do plano de voo. Via rota do plano de voo. Da 3193, cotejamento correto, chame pronto. Zulu, continua a aproximação, vai fazer pouso no 710. Xenebe 141, reduza para 230. Da Bahia, pode continuar. Tá afirmativo, então quando mais próximo, em 3 milhas, vai librar a aproximação para a esquerda para fazer base direita da 17, reparte final da 17, Zulu. Gente, quando mais próximo, vai livrar a final, a curva pela esquerda. Para interceptar uma base pela direita da 17, Fox Fox Zulu. 60, Bahia 41. 174, portão 8, possível estacionamento. 1754, livre acionar, chame táxi. Livre acionamento, quebrar para o táxi, é bom, 1754. Vento 140 graus, 15 nós. Salvador, boa tarde, 1806, portão 6 para pushback, acionamento. Boa noite, 06, aguarde. É. Então 3216, informação em curso hotel, copia? 3216, Fortaleza aprovado nível 370, via Upper Zulu 19. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Froti, curva esquerda. Transponder 5024, controle Salvador 19, decimal 8. 370 para Fortaleza, 9, decola da 10, 9, 32 no meio, cotejamento correto, chame pronto. Então 3193 aguarde, na sequência é o número 3 para o acionamento, previsão de mais 5 minutos. A redução pode cancelar as restrições de altitude na chegada? Confirme. Devido à redução de velocidade, senhora, o Oceanair 6315 solicita o cancelamento das restrições de altitude na chegada. Autorizado. Obrigado. Manda. Oceanair 6315, desça para o 070, reduza para 2309. Reduzindo para 239, Oceanair 6315. Trip 5240, boa tarde, autorizada a chegada Mari, voe na proa de Mari para a chegada, quando o nível desça para o 080. Proa de Mari, quando o nível 080, tem informação aqui. Liosca, transponder 5026, controle 1998. Prefiro reportar aí, 9697. Xenemia 320, desça para 3000, ajuste no 0 no 3. 3000, 63, 63, 60. Xenem é 1141, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 3. 4000, cortando o padrão, 6114. Xenem é 315, desça e mantenha o 050. Descendo para o 050, Xenem é 315. O Xenem é 315, número 5 na aproximação, reduza para 2009. Cruzeiro para 200 pós, Xenem é 315. S4 para o táxi, 114 a bordo, 4 horas alterna Fortaleza. Cêntigo no 754, Pátio Índia, no ponto espera chame torno no 895, ajuste no 0 no 3. Pátio Índia, ponto 028953, eu vou 754. 1806, coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após o passagem do tráfego da companhia retaguarda, chame para o táxi. Gente, vai coordenar e chama para o táxi, 1806. Xenem 141, reduza para 2009. 06141. Azul 4089, Recife 1251, alterna 13325. 251, 3325, Azul 4089, agora. Autorizado, táxi de retorno, livrando para o hangar do Graé, ao estacionar seu venceria. A 315, reduza para 1909. Reduza em né? 315. Xenem 320, desça para 2000, 3ADLS, reforço estabilizado. 3000, 3ADLS, 320. Xenem 141, desça para 3000, ajuste no 0 no 3. 141, 3000. 697, complete, final do procedimento, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 18 ou 95, ok, obrigado, boa. Tomou no 754, aproximação de ponto, espera no 0, pronto. 754 autorizado, alinhar e decolar 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-2-2. Alinhar e decola 1-0, vou no 754. Xenem 1-4-1, reduz a velocidade para 1-9-0-9. É 1-4-1. Gol 697, a sua escuta, boa tarde. 697, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando. Xenem 1141 para sequenciamento, mantenha a presente proa limitada pelo localizador. Gente, vai manter a proa, seu lock 6141. Guarulhos 340 aprovado via Upper Zulu 16 após conforme rota do plano. Decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda após direto bridge com a intercepta aerovia. 5034, transponder 1198, controle. É, o Oceané 6315, vai reduzir para 17, na 770 norte. Cotejamento correto, Xenem 315. Já pressionou no 0, brinco, já pressionou no meio. da Eulene e Brito, né? E depois 5034 eu copiei como transponder 098 controle, da 3895. Da 3895 afirmo, o senhor vai cumprir inicialmente o perfil da saída da El, vou até Leda, Leda direto Brito, quando intercepta a aerovia eu perco o 16, ok? Que é a primeira aerovia que o senhor vai interceptar após prosseguir conforme a rota do plano. Tá ok, então 16 é Belo Horizonte, Brito e Foz. O transponder 5034, hein? Afirmo. Frequência do controle 198, 3895. 198, 3805. Correto, Salvador, para o táxi. Confirmar o PLB e alternativa, gol no 806. 77, PLB, alternativa é Salvador. Gente, gol no 806. Táxi via pátio, Índia. Ponto para chame torre no 895, ajuste no 013. Gente, parte índio, pode esperar a torre 6295-1013, tá 3193, coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após a passagem do banho da goa retaguarda chametada. Solo para 3216, tá no 1, você vai acionamento? Tá 3216, aguarde, previsão de 5 minutos. Deixa eu vazar. Meia 1-4-1. Chaneme 1-4-1 para o localizador, curva à esquerda para o 120. 120 para o lote, meia 1-4-1. Tem uma indicativa de chamada? Chaneme 315 para sequenciamento, curva esquerda para o 170. Aqui é o Chaneme 315, a curva direita ou esquerda, senhora? 315 corrigindo, curva à direita para o 170. Direita 170, Chaneme 315. Vem para e pedir que entre em contato com o senhor, ok? Está em que parte? Ok, gente, faz 4. Torre bom, 806, pode estar pronto. Gente, mantém a posição. É. 697, solo-se 28, direito 219, só. Foi travou na 3DZ. 309. Ono 697, táxi via Alfa. Mantém posição antes da Juliette. Via Alfa. O Chaneme 315 para o localizador, curva esquerda para o 080. 080 para o localizador, Chaneme 315, pode continuar na descida? Autorizado, desça para 3.000 pés, ajuste no 013. 013 para 3.000 pés, 6315. Chame Torre Salvador em 118, desse sinal 95. 18956141. Aprovado nível 370 via Peruísque 58. Decola da pista 107, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5577, controle 1998. Tipo 5240, tráfego 12 horas, 13 milhas, rumo. Rumo oeste, cruzando nível 060 para 2.000 pés, Alfa 320, com 1709 de Guanfi. Ambiente, 320, São Jamo, ok? Puca Jamo Caju, Puca Transição Caju. 2.095, confirme PLB. Imediato 806? Afirmativo, 806. vai manter isso no ponto de decolagem, assim é picho liberado, ok? 28-06. Pesado acionamento, chama para o táxi, Romeu. 3193-39 a bordo, 3:50, Campinas, pronto, passa. 3193, Índia do Posto para Chame Turno 1895, ajuste ano 013. Chame Torre 1895, com 1093. Bono 697, Juliette, portão 08. Juliette, portão 08. Coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento. Pode passar de tráfego da companhia, retaguarda. Chame táxi. Quem que pode passar da aeronave da companhia? O carinho de acionamento lá, portátil 32. Alô, Salvo Salvador, Oxané 6320, livrou? Boa. Boa tarde, Oxané 6320, táxi via Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, portão 6320. Aguarda. Uno 41 livre pouso, vento 100 graus, 10 nós. Livre pouso 10, meia 1-4. 1806, decola os 3-2, controle 1, 9 cima 8. 198, 906 da Gol. Conselho Salvador, Gol 8-06. Gol 8-06, contato radar na decolagem, saída PUCA, nível 230. PUCA 230 autorizado, 8-06. Salvador, 35447, parte 3 para o pushback acionamento. 35447, livre acionar, chame táxi. Livre, pushback acionamento, maravilhoso, 35447. Fala, Salvador, uma boa tarde, Gol 924. Boa tarde, Gol 924, informação em curso, hotel, copia. Copia, sente da hotel no 10. Voo no 924, Maceió aprovado nível 350, via Peruísque 58, Orago DCT. Decola da pista 10, perfil de saída PUCA, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5032, controle 1 no 98. Falou, chame em alguma vez, no Maceió 258, Orago, direto do Maceió. Decoda 10 PUCA Caju, 5032, 198, Gol 924. Gol 924, PUCA Jamo Caju, PUCA Transição Caju. Isso aí, PUCA Jamo Caju. Gol 924, planejamento correto, chame pronto. Bora. Fala, meu, boa tarde. 5240, pode interceptar a final, senhor? Afirmativo, está prezado LS para 2010. Chame torre 118 decimal 9. 18 9. Certo. Ô, Nilma Papa Mike, poderia informar que distância fica de Salvador, essa localidade? Fica no Iberoespaço, ó, afastado 40 milhas. Cliente aguardando. 5035, controle 1198. Número 00, cotejamento correto, chame pronto. Mike Abete, Cairo, meu pé, decola no 7, curva direito, corredor axé, transponder 01 no 61, controle 1 no 98, turno no 895, formação em curso hotel. Sala passaria do 2262, espaço 3, pushback, acionamento. Então 219 do chão. 219, depois devagar, eu tenho 3 minutos. Mais aberto, cotejamento correto, chame a turno 895 para acionar. 6141. Juliette, portão 11, 61141. Obrigado. 3216 para o táxi, está com 3 horas e 50, alternando João Pessoa com 64. Gente, 3216, Índia no ponto, espera chame turno 895, ajuste no 0 no 3. Ponto, espera turno 895, está no 0 no 3, está 3216. Salve Salvador, passaria do 2262, parte 3, pushback e acionamento. Passaria do 2262, livre acionar, chame táxi, espaço 3. Chama táxi 2262. Gente, rua para 105, informe o ponto. Salvo. O Golf Charlie Romeo, chame a turno no 895. O Chanel 6315, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette. Solo Salvador, 35447 com 67 a bordo, 4 horas de autonomia alterna Palmas, da transporte táxi. Gente, 35447, táxi via parte 3. Pátio 1, Índia. No ponto espera, chame 2 no 895, ajuste no 0 no 3. 7 livre, táxi via Pátio 3, Pátio 1, após Índia. No ponto espera, chama 2195, Torre Salvador, Tripi 54, 47, 102, 20 padrão. 6315 vai dar passagem ao ATR da Trip, taxiando via Pátio 3, após vai ingressar no principal, prossegue Juliette, portão 03. Controle, até 3193. Para a posição número 3. É 3195. 93. 3193, contato radar na decolagem, saída da EO, nível 360. Flávio 360 da 393. Como recebe a 393? 5/5. Obrigado. 3193, copiou o controle. Copiou o controle. 393, obrigado. Autorizado a alinhar e manter o 3216. Ali mantendo a 3216. Dael direto, 3193. Autorizado, Dael. Direto, Dael, 3193. Torre, Salvador, 35447, no ponto de espera, pronto. Ciente, mantém o ponto de espera. Eu posso esperar 3547. Dois quatro zero, solas 40, direita, 2 1 solas. direito 219, 5240. TRIP-5240, observe o ATR da Passaredo no pátio 3. Após o mesmo inicial, o táxi ingressa via Quilo para a posição 03 do pátio de carga. Sente o 5240, observando o ATR da Passaredo. Pátio 3, o 5240. Para a posição 04 agora, ok? TRIP-5240. 54 minutos, Alcena, Salvador. Passaredo 2262, confirme os dados. Sorita 60 a bordo, autonomia de 4 horas e 44 minutos, alterna Salvador. Sente, Passaredo 2262, táxi em frente, Índia, no ponto espera chame torno no 895, ajuste no 0 no 3. Sente 2262, autorizado táxi em frente, via Índia, no ponto de espera 118.95, boa. Obrigado, bom trabalho. Pátio 3, 5240, vai ingressar via Quilo, 5240. Transmit 283, right to copy. Go ahead, Transmit 283. Transmit 283, clear to destination Serra Brava Alfa Romeo, flight level 190, take off for runway 10, after departure, left turn, Puka departure, Jamo, then direct. Call code 5046, departure control frequency 119.80. Roger, ready. Então, 3805, aguarde. 3805, copiou o solo. Cinco, quatro, quatro, sete, tá alinhado, próximo, alvo, zero. Autorizado, decolado, é um turno 20 graus, 12, né? Você decolagem na zero, 3547. 283, send by your number 2 on the check. Roger, Sam, 3805, Libra Sonar, chame táxi. Autorizado, né, Matheus? Alinha, Matheus, 02262.